num espaço pequeno, no escurinho do quarto. Dá pra mim ficar de pé e dá pra tu ficar de quatro. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. E pro DJ R7, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho. Ela quer sentar na pica. Essa menina é mó delícia. Ela vem de longe só pra dar. Então senta, então senta. Senta na piroca sem parar. Então senta, então senta. Então senta, senta na piroca sem parar. É que ela gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica. Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica. Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica. Sei que na cama é uma vadia e se inspira na tua amiga. É isso, é ter, manda pra elas. É isso, é ter, manda pra elas. É isso, é ter, manda pra elas. É isso, é ter, manda pra elas. Tô viciado nessas putinhas. Só transo sem camisinha. Hoje ela veio sem calcinha pra facilitar. Paga o babão, se lambuza. Sua filha da puta. Aproveita que ninguém tá vendo, eu não vou explanar. Vai, piroca nessas novinhas. No beco, na vielinha. No pelo, ela calatinha. Na brisinha que ela gosta de sentar. Piroca nessas novinhas, no beco, na vielinha, no pelo, ela caladinha, na brisinha que ela gosta de sentar.